agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, boa noite. Tá começando por aqui mais um Encontro Central. Hoje, né, super segunda-feira. E o Fábio Pérez vou durante 2 horas com o melhor do romantismo para você. E hoje a gente começa com Hathaway, a início. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. I close my eyes.

to wake up in the morning. My head is spinning constantly. How can it be? How could I be so blind to this addiction? If I don't start, the next one's gonna be me. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Oh, darling, I wanted to be everything to you. You are everything. You are everything. Thank you.

Estamos apresentando Encontro Central. She's so real, dependent.